dança, menina, lança todo esse perfume. Estouradinha, linda pra ficar menina. Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me escola o carinho. Eu sou neném, só sossego com um beijinho. E vê se me dá um prazer de ter. Dois.